Muito obrigado, eu vou ser muito breve. Como já viram, não me chamo Jorge Seguro Sanches, nem sou secretário de Estado, sou Hélder Gonçalves, investigador do UNEG e presentemente no Conselho Diretivo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. As breves palavras que eu trouxe são duas, porque não tenho inibição tutelar, digamos assim. O Sr. Secretário de Estado deu-me algumas indicações do que eu colaboro muito com ele sobre questões essenciais e que são essas que eu falo em nome do Sr. Secretário de Estado. Mas em primeiro lugar ele fez muita questão estar representado hoje neste seminário. Aliás, eu estive de manhã com ele num outro seminário em Lisboa de eficiência energética na reabilitação urbana. Hoje aconteceram dois seminários, enfim, com distanciados 250 km, e ele não podia estar porque há uma visita do ministro marroquino da energia que o ocupou o dia inteiro, e portanto esta é a razão dele não estar presente, mas ele quis muito estar representado neste seminário por alguns motivos que eu passarei, alguns eu ouvi já, que estão implícitos em muitas das intervenções. Não vou perder muito tempo, fazer-vos perder muito tempo, porque eu poderia estar aqui muito tempo a falar, mas ainda tenho que fazer mais 250 km para baixo, e é o meu segundo seminário, e hoje já tive a manhã inteira a falar. Mas tenho muito gosto de estar aqui, tive muito gosto de ouvir estas últimas intervenções, até porque a cidade do Porto, é uma nota pessoal, está-me no coração. Eu fiz parte da minha vida no Porto, e fiz o meu doutoramento também na Faculdade de Engenharia do Porto, precisamente nas questões da térmica de edifícios. Bom, mas isto é uma parte. O Sr. Secretário de Estado de Energia, e é disto que se fala, está a desenvolver, juntamente com o Governo, no setor energético, um pacote de medidas, precisamente nas duas áreas, uma das quais se falou, outra falou-se não diretamente, a eficiência energética e as energias renováveis nos edifícios. E isto parece que agora está na moda, não é? Mas são duas coisas que têm abordagens distintas. Eu ainda tive a oportunidade de ouvir algumas intervenções da parte da tarde, muito interessantes, porque a eficiência energética, hoje tudo se coloca na eficiência energética, não é? Mas nós temos o edificado e a reabilitação dos edifícios, não é? Que têm a ciência própria. E portanto hoje mistura-se tudo e por vezes é preciso distinguir as áreas de intervenção, porque a tendência das normas, diretivas, etc., é no sentido de alguma maneira sintetizar em balanços térmicos ou energéticos conceitos distintos. Uma coisa é reabilitar uma envolvente de uma daquelas habitações que falou, onde é necessário manter a traça, etc. Outra coisa é, tal como muito bem foi apresentado, eu peço desculpa pelos nomes, pelo Dr. Ricardo Guimarães, aquela questão da certificação energética e do valor da habitação. E permitam-me realçar estes dois aspectos. Por um lado, este aspecto do valor que o edificado teve a partir de um determinado conceito, que foi a certificação energética, e como isso pode, de alguma maneira, ser um incentivo para e motor de opções de investimento em determinadas fases do processo e na reabilitação. Isso é um aspecto muito importante. O outro aspecto é o slide que o Sr. Doutor apresentou sobre quanto o investimento público pode aumentar em termos de investimento privado. E isto, se tivesse aqui o Sr. Secretário de Estado, ficaria maravilhado com isso, porque ele, qualquer político quer investir o menos possível e ter o máximo de reprodução no investimento que faz. Isto tudo para dizer que a reabilitação de edifícios hoje não pode ser vista sem a ligação à... quando falamos de reabilitação, devemos falar de reabilitação térmica ou energética de edifícios. Não é somente a reabilitação por reabilitação do edificado. nós temos que ter um conceito, e é isso que está na mente, de, digamos, das medidas que estão a ser preparadas. Esta reabilitação tem que ter os aspectos térmicos e energéticos inerentes, porque não faz sentido dissociar estes dois conceitos. E há um conjunto já de incentivos que vêm do antigo Plano Nacional de Eficiência Energética, com avisos que visam determinados objetivos a este nível. O segundo aspecto é um aspecto que daqui para a frente vai ser falado muito, e hoje foi falado numa intervenção, pelo menos, que é o chamado NZEBs, que é um palavrão que as pessoas ainda não perceberam bem o que é que isto quer dizer, mas é uma coisa muito séria que pode ter um impacto muito grande ao nível dos projetistas, engenheiros, arquitetos, porque não é só nos edifícios de serviços, como foi referido. A diretiva que está em vigor está a ser reformulada, e a Comissão quer ainda este ano ter um novo, a Comissão Europeia, e como sabem, tudo que é diretiva tem uma transposição obrigatória. E pode ter consequências muito, muito negativas, até para a questão dos fundos, como recentemente aconteceu, com a possibilidade dos fundos para, precisamente, a reabilitação terem sido congelados por não aplicação de diretivas do desempenho energético dos edifícios. Dizia eu que a diretiva vai obrigar que os edifícios sejam de balanço quase zero a partir de 2018 para os edifícios públicos e para todos os edifícios a partir de 2020. E isso está aqui, está aí, não é? Está em cima da mesa. E isto é altamente impactante ao nível de projeto, quer de edifícios novos, quer de grandes reabilitações, porque vai apanhar as grandes reabilitações. E isto, pura e simplesmente, quer dizer, entramos no domínio das renováveis, não é? As renováveis nos edifícios. O Sr. Secretário de Estado também está a preparar, neste momento, aquilo que será a definição de Portugal do que é um edifício de balanço quase zero. A Comissão Europeia deixou margem de manobra aos Estados-membros para a definição fina do que isto é, e isto, muito rapidamente, é qualquer um edifício, aquilo que consome em termos energéticos, para aquecimento, arrefecimento, ventilação e águas quentes sanitárias, deve ser produzido na sua quase totalidade no edifício ou nas imediações do edifício. Vejam o impacto que isto pode ter a vários níveis, não é? De qualquer maneira, este quase não está definido, precisa de ser definido politicamente, assim como no edifício ou nas imediações do edifício. E isto é uma situação que, com certeza, todos percebem, tem um impacto enorme, até em termos financeiros. Mas é uma obrigatoriedade, neste momento, da diretiva, entrará em vigor, não podemos continuar, como em casos anteriores, a pensar que isto não nos diz respeito, e depois, à beira de o processo iniciar, não estarmos preparados para isso. Porque isto vai afetar a certificação energética, vai haver, com certeza, novas classes, investimentos. Enfim, tudo isto vai efetivamente ser para o setor da construção e de quer edifícios novos ou de reabilitação, um fator adicional em termos de técnicos e em termos de custos, que no fundo é um aspecto muito importante em termos dos investimentos. Portanto, o que neste momento está a ser preparado pelo Governo é esse, preparar um conjunto de medidas de política pública capazes de dar o cumprimento às diretivas, para não termos um efeito, negativo nos fundos que temos negociados, e por outro lado preparar, e isto é uma ideia que foi nos últimos dias me transmitida, uma melhor coordenação em termos dos fundos que estão disponíveis. Nós temos uma série de fundos disponíveis, alguns dos quais com pouca coordenação, não digo com ausência de coordenação, e a ideia do Sr. Secretário de Estado é, no caso da eficiência energética e das renováveis, os diferentes tipos de medidas de financiamento possam ser agregadas e haver uma interação em termos dessa coordenação de fundos. No fundamental foi isto que me foi de alguma maneira solicitado para vos transmitir e também para levar a mensagem de que o setor, as preocupações que os setores têm ao nível precisamente desta temática da reabilitação, que eu farei, já tomei algumas notas do que fui ouvindo, e portanto é esta a mensagem, sendo que há um último ponto que o Sr. Secretário de Estado é muito sensível. É que não há medidas, as famílias não tomam decisões sobre reabilitação ou que tenham implicações ao nível da eficiência energética ou das energias renováveis se não fizerem a sua própria contabilidade. Portanto, o papel dos utilizadores finais, consumidores finais ou das famílias é importantíssimo neste processo. E é isso, de alguma maneira, a preocupação que me foi transmitida deste governo. É o custo da energia, porque o custo da energia em Portugal é muito discutido e, efetivamente, há aqui um chamado custo suportado por todos nós cidadãos, enquanto cidadãos, e a preocupação de diminuir esse custo, porque se não houver diminuição no custo, as medidas de eficiência energética ou de investimento em produtos de renováveis ou de eficiência energética não é muito visível. E, portanto, há esta preocupação primeira de diminuir os custos que estão diretamente relacionados com o chamado déficit tarifário. Por outro lado, as famílias devem ter algum incentivo para investimento nessas medidas ao nível de eficiência energética e de utilização de fontes de energia renováveis. E isso também é um conjunto de medidas que está a ser preparado por o Sr. Secretário de Estado de Energia. Portanto, era, no fundo, esta mensagem que me foi incumbida de passar, faço com toda a vontade, porque não pertence sequer ao gabinete, e tive todo o gosto em vos transmitir estas mensagens. Gostei imenso do que ouvi do seminário e levarei essas mesmas ideias que foram aqui, aquilo que eu pude apanhar. Peço desculpa não ter estado o dia inteiro, mas tive outro seminário, como já disse, e amanhã estarei com o Sr. Secretário de Estado também e com o Sr. Ministro numa reunião e transmitirei aquilo que me foi possível apreender desta sessão da parte da tarde. Muito obrigado a todos pela vossa resistência e por o interesse que eu vejo que o tema tem. Um tema que não é só o edifício por edifício, mas é sobretudo, como vimos, a intervenção urbana e a revitalização histórica, que poderá levar que as pessoas, de facto, sejam mais felizes, como o nosso colega, façam uma reabilitação também na sua própria vida. Muito obrigado a todos.